Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. Seixal Saudável dá hoje a conhecer um projeto escolar aplicado a zonas consideradas problemáticas. O objetivo é desenvolver um ambiente mais saudável e mais ecológico. Em estúdio temos connosco a subdiretora do Agrupamento de Escolas Nuno Álvares, onde está a ser aplicado este projeto, Maria Paula Coito, para esclarecer a Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável, as boas práticas que estão a ser seguidas. Desde 2009 que o Agrupamento de Escolas Nuno Álvares desenvolve um projeto de sucesso, o projeto Território Educativo de Intervenção Prioritária, que é já uma referência a nível local no combate ao insucesso escolar. Quais são os objetivos deste projeto? O projeto é para nós uma ferramenta e uma aprendizagem que nos ajuda a alcançar as grandes finalidades e os desafios que temos. Dar cumprimento à missão da escola, ou seja, garantir o acesso a todos os alunos ao cumprimento da sua escolaridade, mas com qualidade, para que possam desenvolver uma cidadania ativa e responsável. Para concretizar essa missão, temos objetivos orientados para a melhoria das taxas de sucesso, a redução do absentismo e do abandono precoce, a par do investimento na melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem, através do desenvolvimento de dinâmicas de trabalho que, esperamos nós, se naturalizem com o tempo e subsistam para além do tempo de vida do projeto. Que ações e atividades têm vindo a desenvolver? Tendo em vista esses objetivos, as atividades do projeto foram planeadas para a intervenção em 4 eixos. 3, com enfoque na dinâmica interna, envolvendo diretamente os alunos, os professores e o pessoal não docente, e 1 eixo centrado na comunidade externa, reforçando a ligação à família e o trabalho em articulação com parceiros locais e outras entidades. Neste eixo, contamos com a presença de uma equipa de técnicos afetos ao projeto. É assim que têm acontecido as atividades dirigidas aos alunos, que não têm o português como língua materna, ou mesmo tendo como língua materna, apresentam dificuldades específicas de aprendizagem, fazendo por isso a diferenciação necessária na aprendizagem do português. Ou atividades de reforço das aprendizagens da matemática, que hoje são centrais na escolaridade. Atividades de animação de recreios ou de sensibilização para o saber-estar e o conviver de forma saudável. Temos também promovido iniciativas de formação, organizando seminários ou encontros sobre as questões problema da educação, pois são oportunidades para atualizar conhecimentos, para ouvir experiências de boas práticas, de aprender com os outros, de nos questionarmos e refrescarmos a nossa ação individual e coletiva. Na relação com a comunidade, tem sido muito importante o trabalho realizado pelos técnicos do projeto, pois esta equipa multidisciplinar tem dado um apoio efetivo aos professores, libertando-os para a aula, retirando-lhes a necessidade de procurarem respostas, e esses técnicos contribuem com a ação própria do seu saber, adequada às necessidades que a nossa população, os alunos e as famílias, mostram na área da saúde, da mediação de conflitos, da psicologia e do serviço social. Eles são o nosso GAF, como nós dizemos na escola, o Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família, e sem a sua presença, o alcance dos objetivos que traçamos seria muito mais difícil. Outro objetivo estratégico é a divulgação, como forma de valorizar o que vamos fazendo, os nossos pequenos êxitos, que com o esforço de todos vamos avaliando. Por isso demos início à edição de um boletim escolar e às comemorações do dia do agrupamento, que neste ano acontecem entre 13 e 15 de junho. Que resultados obtiveram deste trabalho? Estamos confiantes nos sinais e nas evidências que vamos recolhendo e avaliando, por exemplo, na melhoria do clima da escola, porque a contenção de situações graves de conflito e de indisciplina gera um ambiente mais favorável para ensinar e para fazer aprender. Numa outra dimensão, o investimento dos professores no trabalho colaborativo e na construção conjunta de soluções, na identificação de boas práticas de ensino e de aprendizagem, mostram-nos ser esse o caminho para que, a médio prazo, possamos conseguir melhorar os resultados escolares e caminharmos no sentido da nossa missão. Contudo, estes são processos que requerem tempo, monitorização e regulação para responderem aos objetivos traçados. E que lições aprenderam? Várias. A primeira e mais importante, não desistir nem baixar os braços. São lições saídas dos êxitos e dos fracassos que vamos tendo para cada um e para a profissão. De todas, uma que poderá ser simples, mas determinante. Na educação, especialmente, não podemos contornar os problemas, temos de enfrentá-los, de maneira a desnudá-los, para os perceber em profundidade, e com a humildade de cada um, o saber e a confiança de todos, passo a passo, pôr em prática ações que os contrariem. Por isso, damos cada vez mais valor ao trabalho em equipa, pois essa é para nós uma chave importante para os desafios que a organização escolar enfrenta, no sentido de dar um salto saudável para uma escola feita com a sabedoria e a criatividade de todos. Aprendemos também, e muito importante, a valorizar os nossos pequenos ganhos e as nossas potencialidades, a valorizar e a dedicar mais tempo aos aspectos positivos do nosso trabalho, mas com os pés assentes na terra, não esquecendo as nossas próprias dificuldades. Quem quiser saber um pouco mais sobre este projeto e eventualmente reaplicá-lo noutros contextos escolares, como é que vos pode contactar? Visitando o nosso site, visitando a escola, telefonando, enviando-nos um e-mail, e serão todos bem-vindos. Contactos úteis do projeto Território Educativo de Intervenção Prioritária, que está a ser implementado desde 2009 no agrupamento de escolas Nunálvares. O Seixal Saudável termina hoje por aqui. Regressa na próxima semana para falar sobre a iniciativa Saúde para Todos no Seixal. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.